Eu quero subir o quanto eu puder, nós é igual Zaqueu. Onde você tá vendo derrota, nós dá glória a Deus. Eu vou ser pra sempre aquele mano, não me olha feio. Disse que eu não sou o Daniel, mas me não me amarrei. Uma rua inteira com essas grife, eu vou na rodeia. Eu odeio estar na sala presa, eternizei o recreio. Creio que o que é meu é bloqueado por alguém do meio. Eu talvez não seja o mais foda, mas só o que eu conheço. Você me persegue por qualquer país. Vou de Fortaleza a Santa Catarina. Grana seja tenha, te ofereço a mim. Eu desobedeço. Quem tem brilho tem, quem não tem conspira contra, mas nós te elimina. Imagina se eu só toco bem na sua ferida. Que comigo ela só goza bem na prelimina. Como eu gosto dos seus olhos e como eles giram. Eu pego na cintura dela, ela gira. Quer se sentir segura, mas com adrenalina. Se me levar pro escuro, o olho dela brilhar. Um ano de hotel, desde ontem avisa que eu voltei. Quem tá na city é o homem, quem não conhece eu roteio. Na internet, ela pede, ela morde o lábio inteiro. Quando der, sorteio uma fã só pra tu comer. Ela quer sentir no fundo, cuidado menina. Isso é um absurdo quando o corpo vibra. Já disse que não te iludo, te faço uma rima. Mas com adrenalina. Quem tem brilho tem, quem não tem conspira contra, mas nós te elimina. Imagina se eu só toco bem na sua ferida. Que comigo ela só goza bem na prelimina. Como eu gosto dos seus olhos e como eles giram. Eu pego na cintura dela, ela gira. Quer se sentir segura, mas com adrenalina. Eu conto tanto com tudo que me desmonta. Essa linda que me remonta como Lego tem encaixe. Perdi as contas, mas sei que tem uma cota. Que ela só se faz de sonsa, quer que meu ego lhe ache. Botei a back e um back do tipo louco pra entrar na sua mente antes que tu entre em mim. Sou de Recife, onde a ideia é cheque. As compas só comparecem se for pra fazer din-din. Sem muito texto, mando papo de progresso. Que pra lidar com regresso é só nascer como eu nasci. Sigo cagando pra essa porra de sucesso. Mas se esse aqui for o certo, cês vão ter que me engolir. E ela quer sentir no fundo, cuidado menina. Isso é um absurdo quando o corpo vibra. Já disse que não te iludo, te faço uma rima. Me domina, me domina.